Veio a minha palavra, oh Senhor, profetiza contra os loucos do coração, dizendo que paz há, mas não há. No deserto as raposas a vagar. Oh Senhor, eu clamo a Ti, livra o Teu povo, traz luz ao caminho, remove as sombras, traz a verdade. Sabemos que Tu és o Senhor, a nossa paz, a nossa verdade. Cuidam de almas, mas só a vaidade. Caçam o justo sem compaixão, com almofadas a enganar. Mas em Ti, Senhor, vamos confiar. Ó Senhor, eu clamo a Ti, livra o Teu povo, traz luz ao caminho, remove as sombras, traz a verdade. Sabemos que Tu és o Senhor, a nossa paz, a nossa verdade. Rasga os véus, liberta a nação, que o Teu amor cure a aflição. E em meio à tempestade sabemos que Tu és Senhor, a nossa firme rocha, salvação. Ó Senhor, eu clamo a Ti, livra o Teu povo, traz luz ao caminho, remove as sombras, traz a verdade. Sabemos que Tu és o Senhor, a nossa paz, a nossa verdade.